que são vocês? Um bando de comunistas? Esses marginais! Então, estes são os dois poderes quânticos fantásticos da mente humana. Criar a realidade e escolher aquilo que vai criar. Bem-vindos ao reino quântico. Marginais! Quânticos! Aqui é o professor Gustota, do Telecurso 2000, ensinando coisas que eu sei que você não vai aprender, seu vagabundo. Porque nos anos 90 você assistia bêbado de madrugada a porra do programa. Mais agitado que o Liminha atiçando a plateia, mais cheirado que o Fly dançando na Xuxa, com mais dentes na boca que o rosto, eu sou o Kiwi. E você está prestes a voltar no tempo para o maravilhoso mundo da TV aberta nos anos 90. Eu sou o Sr. Labas, vencedor do concurso de melhor dançarino da Dança da Vassoura de 1998 e aspirante a cantor de funk melody do programa da Xuxa. Não era fácil ser criança nos tempos do FHC. Apagão, plano real, putaria na telinha. A TV era nossa amiga. Sentada na sala de estar, mostrando tudo que os anos da ditadura não deixavam ir ao ar, ela nos ensinou a ir ralando na boquinha da garrafa, brincar de salada mista, segurar o tchan e dançar o trabalho infantil que fazia o Pimpolho ser um cara bem legal e duelar ao vivo com os grupos de criança como o Molecada e o Mini Tchan. Todos nós éramos convidados a mergulhar em promiscuidade para se arrepender mais tarde com a mensagem do Jesus do SBT. Os puros olhos dos infantes marginais quânticos, puros demais para ver tais absurdos, não foram afastados a tempo da doutrinação. Agora é tarde, e não passamos de promíscuos degenerados. Mas hoje é nossa hora de dar o troco e realizar uma sessão de terapia e descarrego de toda a beleza e horror que foi a televisão anos 90. Isso a Globo não mostra. Amigos, só um pequeno parênteses antes da gente começar. Quem está sentindo falta do nosso querido menino Fojo, ele não está presente, pois está dançando fado lá em algum lugar de Portugal. E traficando. E amor. Amor. Sim. E carinho. Porque ele tem de sobra. Espalhando suas mensagens, exatamente, espalhando sua semente. E se tudo der certo, espalhando seus genes também, né? A ASMR sabor haxixe. Exatamente, então um beijo pro nosso querido Fojo, que ele tá ouvindo aí. E também um outro parênteses antes da gente começar. Antes que você comece, pô, mano, por que vocês estão falando de TV aí, TV anos 90 e não vão falar de desenho? Calma, jovem, seguinte, a gente adora desenho também, a gente é bem nerdão, mas a gente vai deixar isso pra um outro programa, tá? Hoje a gente vai falar só dos programas de auditório e de toda a insanidade que a TV brasileira dos anos 90 nos apresentava. Certo, meus queridos? Sem dúvida. Sim, senhor. Então... Ah, não, programa errado, desculpa. Então vamos começar aí, programas de auditório. Acho que foi a primeira foi a droga de entrada da televisão brasileira pra vocês. Conta aí pra mim, o que aconteceu? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mãe pega na cabeça. Quando eu era criança, eu achava que isso tinha várias conotações de uma menina, uma infante, uma jovem, dançando e a mãe puxando o cabelo. Mas eu nunca tinha reparado na vírgula do mãe. Repara que a vírgula do mãe, vírgula, pega na cabeça, muda completamente a frase. E, entendeu? Da coisa, a mãe que tá rebolando na cabeça. Eu, meu Deus. Só que até eu crescer e entender isso, foi um longo processo de cair a ficha e assistir essas coisas. Então, assim, acho que eu absorvi passivamente com o Padre Washington e a Núbia Oliver relando lá na banheira do Gugu, Padre Marcelo brincando com a Ellen Gazzaroli, tacando aquele arminha d'água nela pra ficar com a roupinha molhada. E também o Gugu com aquelas mulheres dançando naqueles coquetel martini. Qual que foi a primeira? Acho que não foi o Gugu, né? Teve antes, teve o Miele, né? Teve o Clube do Bolinha. Nem lembro qual que foi o primeiro. Você lembra, Kiwi? Qual foi o primeiro, eu não lembro. Mas eu sei que a primeira vez que eu vi um seio, que, que não fosse de um parente, que eu era criança, foi no programa Coquetel com o Sr. Miele. E, cara, assim, parando pra analisar esse programa depois que você é velho, o Miele, assim, né? Falecido Miele, que a Lau tenha... O Miele, ele era um cara talentoso pra caralho, assim, era tipo humorista, era... Pianista, né? Pianista, diretor, ator e o caralho todo. Uhum. E ele tava naquele programa e, tipo assim, nas minhas pesquisas, eu acabei vendo algumas cenas e, assim, dava pra ver que ele era muito irônico quando apresentava o programa, porque ele sabia que aquilo era trash roubada total. E aí, tipo, ele usava toda a articulação de ator dele, de todo o talento que ele tinha, pra apresentar o programa... da forma mais bonachona possível, do tipo, aê, se tu quiser ver, continua vendo, mas é por tua conta e risco, porque isso aqui é uma merda. E, cara, eu lembro até hoje do tutti-frutti, peitos. Caraca! Então, isso aí, vamos dizer, é programa de auditório, assim, acho que ali começou uma luta pela audiência, talvez, né? Tipo, quem jogava mais sujo. Talvez até antes, no Chacrinha, que a gente não chegou a pegar, né? Sim. Mas, assim, o mais antigo que eu lembro era um clone do Chacrinha, que era o Bolinha. Você lembra do Clube do Bolinha? Nossa, eu lembro, cara. Era um puta de um bicheiro, assim. E o cara fazia questão de ir de cosplay de bicheiro, assim. Imagina, camisa sei aberta, lá, né? Camisa aberta com medalhão no peito... Aquele cabelo grisalho, porém comprido, e anéis de ouro, assim, um Agostinho Carrara com street cred, não é um hipster qualquer, é um cara que pode usar roupa florida e você tem medo dele, né? Exatamente. E tinha aquelas meninas, assim, vestidas de pantera, de oncinha, dançando dentro de jaulas, assim. Vestidas, assim, pouco vestidas, né? Pouquíssimo vestidas, não, não. E acho que foi o Clube do Bolinha que estreou o que ficou conhecido, assim, na cinematografia brasileira como close ginecológico, que é aquela câmera que pega bem um montinho por trás da bunda, sabe? E vai subindo, sim, assim. Oh. Que o Domingo Legal se especializou e tornou isso quase que uma... É quase uma colonoscopia, assim, né? Ao vivo, que o Domingo Legal fazia. Exatamente. É inacreditável ver hoje em dia, assim, e pensar que como a sociedade evoluiu, né? Como o Brasil se tornou um país civilizado. O que os anos PT, o Fome Zero, transformaram essa civilização da bárbare, né? Assim, vários desses programas, eles ainda passavam de noite pra dar umas farsadas. O Coquetel, ele passava, acho que depois do Topa Tudo por Dinheiro. Era um negócio, assim, num horário um pouco mais obscuro, assim. Só que tem aquela galera que começou a transportar esse tipo de putaria pra um horário mais normal. Tudo bem que o Bolinha, acho que ele passava de tarde. Mas, por exemplo, Domingo Legal com o Gugu Liberato. Banheira do Gugu, o que dizer? Essa é a questão. O Sabadão Sertanejo, ele já era ali perto beirando as 11h30 da noite, né? Beirando a meia-noite. Quando depois que a vovó ia dormir, né? Mas esses programas tipo Domingo Legal, ou Domingão do Faustão, eles estavam trazendo essa mentalidade do brasileiro pós 11 horas da noite pro horário nobre, assim, né? A gente tá falando de horário, tipo, sei lá, meio-dia, 1h da tarde, né? Senhor Labas, você me permite discordar do senhor em apenas um ponto? Você fala que era o horário da vovó dormir, mas a minha avó sempre gostou de sertanejos, né? De Camargo Luciano, essas coisas. Ela assistia Sabadão Sertanejo. A minha teoria é de que eles usavam o programa... O formato do programa era pra abordar todos os públicos possíveis. Porque quem era punheteiro e queria ver peitinho, ficava assistindo a Gata Molhada. As velhas que gostavam de sertanejo, tipo a minha avó, assistia o sertanejo dela lá, o Zezé de Camargo. Minha avó, ai, Zezé, é tão lindo. Então, assim, os caras, eles faziam o bagulho da maneira mais abrangente possível. Então, eu acho que tem um toque de genialidade aí. Que, fun, né? For the whole family, né? Exatamente. Tem um acréscimo, inclusive, nisso que o Kiwi colocou, que a vovó era uma excelente desculpa pra você assistir junto com a vovó. Com quem você acha que eu tava quando eu assisti Coquetel? Com a minha avó, velho. Ué. A avó é o aval que você tinha pra escapar do policiamento paterno, né? Ou materno. Ali, eu vou ver com a vovó o programinha aqui. Aí a vovó falava, tá tapa o olho, menino, não vê isso. Aí você tapava daquele jeito, né? Por que não? Tapava e abria um, deixava um dedinho escapar ali, né? Exato. Cara, perfeito. Eu acho que tem uma coisa que a gente até já levantou em programas anteriores, né? Era uma... O programa, o Domingo Legal, fazia três gerações ficaram de pau duro na sala, né, cara? Como lidar com isso? Perfeito. Perfeito. Cara, você vai ter o vovô, né? Tipo, tentando manter ali a sua meia bomba. Papai... Ainda eram tempos pré-Viagra, né? Exato. O papai e a criança ali, né? Pré-adolescente já surgindo, né? Uhum. E tem uma coisa também meio circense, né? Acho que é muito Brasil, né? De trapalhões, Domingo Legal, de levar coisas meio que do circo, né? Pra televisão aberta, que é aquela coisa de, além de um monte de mulher pelada dançando, vamos colocar aqui algum animal fazendo maluquice, né? Fazendo coisas engraçadinhas. Ou então, uma... Gente deformada, coitada. Gente que faz coisa estranha, né? Ah, faz uma maluquice aí. Você arrota o hino nacional. Arrota pra gente aí, ô trouxa. Se você... coisa... A gente vai falar isso mais pra frente no Ratinho, mas já tinha aqui. É uma coisa meio circensona, assim. Que hoje... Mesmo com o Brasil que a gente tem hoje em dia, isso não saiu de foco, né? Bota uma Eliana e um Rodrigo Faro da vida que até hoje continua isso. Aquele assistencialismo social rasteiro de... Ah, pegamos aqui um pobre coitado e vamos fazer toda uma viagem. Ou então pegamos uma pessoa sem um dente na boca, com a cara deformada e vamos fazer uma máscara pra essa pessoa aqui. Um recauchutamento nela. Até hoje. E aí fica aquele negócio enrolando. 5 horas de programa. Não dá pra negar que esses caras têm talento pra transformar tragédia em comédia e comédia em tragédia de novo durante 5 horas, né, cara? Mas... A briga pela audiência era ferrenha, né, cara? Tanto que teve uma época que o SBT tava passando a Globo, e aí não sei se vocês lembram, tô aqui pra refrescar a memória de vocês, teve uma vez o Latininho no Faustão. O Latininho era um Nossa! Cara... Meu tu Deus. Lembra disso? Lembro, cara, o cara, ele era... Em termos técnicos, ele tinha uma síndrome chamada Síndrome de Sekel, que ela provocava nanismo, ele era, tipo, mirrado, E ele tinha... A caixa craniana dele era menor, ele tinha microcefalia. E aí botaram um bigodinho falso no cara, um óculos, uma roupa igual do Latino, e todo o programa ele ficava falando com aquela voz estranha dele, e os caras explorando isso por uma cota. Só que isso pegou pra Globo. Alguém entrou na justiça falando que, né, aquilo lá era... Era errado, né? Tipo, era óbvio que o bagulho era errado, e aí, tipo, a Globo perdeu e teve que, tipo, até pagar a família do cara e o cacete. Uhum. Porque, assim, o cara foi constatado que ele não tinha, tipo, uma mentalidade de um adulto. Então, ele fazia porque todo mundo ria, tá ligado? Só que estavam rindo dele, não com ele. Exatamente. Só que essa brincadeira rendeu 30 pontos de audiência da Globo em cima do SBT. Ó, e vale também, pra não falar que o SBT ficou atrás, você lembra daquele negócio do falso PCC, que os caras fingiam de... Deu uma merda. Que eles ameaçaram o Marcelo Rezende na TV aberta, que foi uma exclusiva pro Domingo Legal, ué. O cara, a porra do líder de uma facção criminosa vai dar uma exclusiva pro Domingo Legal. Tipo, a maior credibilidade jornalística. Assim, não, cara, 3 horas da tarde, assim. 3 da tarde, exatamente. Essa credibilidade jornalística mil. Essa treta aí é só uma continuação dessa guerra ferrenha, né? É que isso aí acabou pegando um pouquinho no começo dos anos 2000, mas os caras adotaram essa postura de contar mentira e coisa bizarra durante, sei lá, 10 anos, pá, pra mais. E pra não pensar que o Faustão tá na padrão Globo de jornalismo, né? De qualidade aí, né? O cara tá tão baixo quanto. Vocês lembram do erótico do Faustão? Nossa, só ouvi falar, nunca vi, cara. Não, só... no meio do programa dele, domingo à tarde, tinha uma gostosa, geralmente asiática, né? Mostrando uma pontinha de racismo aí. Uma gostosa pelada, com um monte de sushi, e aparecia lá os atores da Globo, cada um ia lá e pegava um sashimi, assim. Tipo, foda-se, cara, domingo, passou... 4 horas da tarde, foda-se, família brasileira. Isso passou ao vivo, né? Uhum. Sim, era ao vivo. Passou ao vivo, tipo, foi tipo um link, assim, né? Acho que tem no YouTube aí, você jovem que não conseguiu acompanhar isso na TV. Você tem, cara, você vê que ele chama ao vivo, né? Ah, Márcio Garcia, como tá aí você? Onde é que você tá? Aí a câmera vai abrindo, assim, o Márcio Garcia tem uma mina pelada atrás dele, deitada, né? Ô, Faustão, estou aqui comendo sushi gostoso, Faustão! A mina ficava na frente do enquadro, cara, era absurdo. Sim. Era ele, acho que é ele e o Luigi Barrichelli, não é? Sei lá, que eu me confundo nesse universo Faustão aí. Caminhão do Faustão, sushi erótico, pizza do Faustão, é tudo a mesma coisa, só muda alimento. Tinha putaria e alimento, né? Isso aí é... Alimento pro estômago e pra alma, né, moleque? Sim, perfeito. E a gente não... A gente era obrigado a assistir isso com família, o que era muito constrangedor, porque os familiares... Sabe aquele momento que você tá junto com os familiares vendo um momento totalmente erótico e pornográfico e várias coisas passando na sua cabeça? Mas você tendo que resguardar aquilo pra estar em companhia familiar. Sim. Aí, papai, mamãe, eu vou ali no banheiro. Já volto. Posso levar esse catálogo da Avon junto? Tudo, vamos dizer assim, tudo colidindo, né, na mente da criança, né? Tipo, hormônios a mil. Ah, não, a sexualidade, aí... a família, os valores, tudo sendo misturado. E essa colisão ficava evidente no Vocês Brincaram com Jesus, mas eu lembro das frases do Chico Xavier, assim, mostrava concurso Gata Molhada Sabadão Sertanejo. Você viu os mamilos da mina por baixo da blusa, aí de repente, vamos pros comerciais. Aí apareceu uma frase do Chico... Eu ia falar Chico Science, caralho. Do Chico Xavier. Tão bonita quanto... Exato, cara. É, então, a gente faz até um parêntese aqui. Existia um momento nesse sábado, no Sabadão Sertanejo. Eu acho que, não sei se era no Sabadão. Não, na verdade era no final do depois Topa Tudo. Topa Tudo, né? No domingo. Tá, o Jesus de perfil com aquele som na cara dele. Era uma coisa muito assustadora. Cara, entrava uma voz. Com eco, mas era uma voz tipo, meu Deus do céu, seria a voz do trovão, né? É o juiz do juízo final te julgando, seu punheteiro. Por tudo de horrível que você viu, porque o Brasil é isso, o Brasil é carnaval e depois é quaresma. Você tem que pagar Exato. Por tudo que você assistiu naquele domingo. Exato. Vinha ele como uma voz da consciência... Tipo, atenção, meu filho. Né? E aí, tipo, cara, a gente ficava travado na frente da TV, assim. Parecia que era uma conexão divina, de verdade, né? Tipo, pronta pra te julgar, né? É o Deus do Velho Testamento. Uhum. E a TV aberta nessa cruzada de conseguir colocar putaria em horário comercial e horário de pico... Foi assim que nasceu o nosso querido, mas nem um pouco querido, Luciano Huck, né? Com o programa H. Sim. Com Tiazinha, com Feiticeira. Ele iniciou, assim, uma... Vamos dizer... Antes, acho que os programas, eles tinham todo... Era um time, né? De garotas, de mulheres maravilhosas e tudo mais. E aí começou uma coisa central, né? Tipo, você fazer um quadro pra uma mina pelada, seminua. E aí, tipo, aquilo começou uma moda, né? Porque aquilo tomou uma proporção que foi maior o programa. Tipo, acho que quando começou era um quadro de 10, 15 minutos. Depois de 6 meses o negócio virou, tipo, 30 minutos, assim, né? Uma coisa que eu lembro da tiazinha... É que cresceu tanto que ela ganhou tipo uma espécie de uma série cyberpunk, lembra disso? Nossa! As Aventuras da Tiazinha. Nossa, sim! Ah, sim. Terrível, terrível. Porém, não, assim, atores, você tem que abraçar a chance que ganha, mas assim, você tem que ler um pouco o roteiro do que estão te metendo lá, né? Cara, ela tinha que lutar e coisas assim, era bizarro. Tinha um quadro no H, e acho que também no O Positivo, que era um quadro de... Iam os convidados lá, e era um quadro de perguntas e respostas. E tinha um dos bagulhos que era, tipo, você podia pedir ajuda pra uma criança da sexta série. E eu lembro até hoje, que, tipo, que a Dani Bananinha tava sentada com um moleque da sexta série no colo. E aí o Otaviano Costa falou assim, ô, cuidado aí com esse moleque no colo, hein? Ela, não, é criança. Ele, eu já estive na sexta série, eu sei o que ele tá pensando agora. E na época que tava na sexta série era eu, moleque. Eu falei, nossa, moleque, olha a sorte que esse moleque tem. Exatamente, até um parênteses aí da gente falar que tanto a tiazinha quanto a feiticeira tiveram um sucesso tão grande, fizeram todo o caminho, né, de passar pela publicidade, né, fazer as suas propagandas, não é feitiçaria, né, é tecnologia, até o caminho suprassumo da mulher ali, da exploração feminina, que era a revista Playboy, né. Sim. Uhum. Uma das mais marcantes, inclusive, que é aquela da capa amarela da tiazinha. Uau! Saudosa. Uau. Traz lembranças. Aí depois foram pro reality show, pra casa dos artistas, eu acho. As duas, sim, né? Cada uma num. Tiazinha, eu lembro que ela tava numa época de fumar e ver duendes e tal, ver discos voadores. Aí ela deu uma sumida, né? Acho que ela finalmente encontrou o disco voador dela, moleque. Talvez virou evangélica, foi pra Bola de Neve, foi. Talvez, quem foi. Sabe. A tiazinha teve uma fase esotérica, e daí ela virou uma espécie de Fox Mulder sadomasoquista. E aí depois ela virou evangélica, né? Que é tipo, era o caminho dos anos 90. Uhum. Se assim, com a feiticeira que juntou com o Belfort. Sim. E foi pra Bola de Neve, eu acredito também. E tá aí, né, sendo sei lá o quê. Eu vejo ela no UFC de vez em quando, lá quando o Belfort ainda tava lutando como figurante ali. Você falou em casa dos artistas, eu lembrei de uma coisa muito importante. Foi na década de 90 que começou a febre dos reality shows, né? Principalmente os de TV aberta. Começou com o BBB. Só que o que o Silvio Santos fez? O BBB, a Globo tava pagando direitos e tal, né? Tipo, tava fazendo a coisa nos conformes. O Silvio Santos fez o quê? Tive uma ideia, vou copiar essa merda e vou botar gente famosa. Pronto, nasceu assim a Casa dos Artistas. Sim, gente interessante, porque eu lembro que aquele primeiro BBB realmente foi com gente normal. E era um saco, porque gente normal só faz coisa normal, assim. Não, tinha uma mina que ela tirava a catota do nariz de várias modalidades diferentes. Parecia eu, moleque. Caralho, era nojento, eu lembro. Mas tinha, assim, agora Casa dos Artistas, tinha a Mary Alexandre brigando com Alexandre Frota. Aquele primeiro momento de grande mídia do Alexandre Frota, né? O revival, que ele... Tudo começou ali, né? O que tá desembocando hoje no PSL, né? E o Frota com seu pau biônico. Começou ali no Frotão, ali brigando com a Mary Alexandre, fazendo ela chorar. Só pra lembrar que a Casa dos Artistas rendeu dois atores pornô. Frota e o Matheus Carriere. Verdade. Os dois, né? Uhum. Assim, era o primeiro passo pra virar subcelebridade, né, moleque? E suplão, sem dúvida, e papito! Não, então, e era totalmente aceitável você ser um cara da mídia no final dos anos 90 e depois virar um ator pornô, assim, tranquilamente, né? Tipo... E depois era evangélico, porque lembra, é a mesma lógica do Jesus, do carnaval e da quaresma. Você fez um monte de pecado, agora você tá livre. Entrou agora pra igreja evangélica, converteu, e agora qual que é o próximo passo? Pegar a bandeira do Brasil e virar deputado pelo PSL. Se arrependa! E, tipo, nessa época era totalmente aceitável você ter grupos mirins, né? Não só os apresentadores, tipo Gugu, Faustão, tinham versões mirins deles, né, que faziam programa junto com eles, que até era engraçado, era um mascote criança. Uhum. Mas os grupos, né, tipo o Mini Chan, que era tipo as crianças vestidas igual o Chan, assim, com roupa curta e tal. Absolutamente sexualizado, molecada. Molecada e o Pimpolho, né, cara, o verdadeiro P.I.M.P. da parada ali, né, tipo... Puxou toda essa onda de trabalho infantil aí na TV. Vocês me ajudem aí a entender a música do Pimpolho, que eu escutava no rádio todo dia, e é uma coisa que até hoje eu não sei se de fato é um cara malandro ou se é outro das milhares de apelidos que o Brasil tem pra definir o pau de um cara, assim. Pimpolho é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. Acho que é Music que girava todo em torno de pênis, né? Tipo... Ou será que o pênis girava em torno de tudo? Aí fica o questionamento. É, o lirismo brasileiro é maravilhoso. Eu não lembro quem que observou que um verbo, mais um objeto direto, aleatório de qualquer que seja, parece uma analogia de pinto no Brasil, de sexo, do tipo, esfregar o pavão, amolecer a lambada. E por aí vai, sabe? Canguru qualquer... É, exatamente. Qualquer coisa que você pensar aí, mastigar o sapato, sabe? Tipo, pode ser uma analogia e foi fartamente usado pelos axés e pagodes aí. Mas não só eles, também teve nosso querido Gabriel Pensador, né? Um, dois, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá na hora de molhar o biscoito, porra. E aí, tipo, mas assim, falando em música, cara, todos esses programas de auditório, a gente tinha as maravilhosas participações do Mamonas Assassinas, né, cara? Tipo, que... O fenômeno mais improvável, né, de sucesso infantil, uma banda que canta sobre suruba e mulheres monotetas e sexo animal. Cara, era, tipo... Era inacreditável. Eu vejo os vídeos hoje pra ver se era aquilo mesmo, porque parece um sonho, assim. Porque não é possível, isso não existiu, sabe? E aí eu fico olhando, tipo, esse vestido e tal, dançando. E aí aquilo passando também 2, 3 horas da tarde, assim, de ficar falando música de suruba. Uhum. Então... vamos dizer que eram tempos permissivos, né? É que também tem uma pegada de que, assim, o brasileiro, acho que até hoje um pouco, assim, o brasileiro mediano, né, o norme, ele, tipo, ele vê o visual, mas ele não para pra enxergar o conteúdo. Então, Mamonas Assassinas, era um monte de cara vestido de Chapolin, Super-Homem, falando umas coisas engraçadas, mas ninguém parava pra pegar o teor do bagulho. Por exemplo, tinha desenho animado que era pra adulto, mas que passava pra criança porque, tipo, o cara da emissora lá falava, é desenho, foda-se, bota isso 10 horas da manhã. Porque os caras, eles não tinham essa preocupação de ver qual era o teor do negócio. Por isso que a gente acabou tendo coisas maravilhosas. Mas acho que também vinha o lance do, tipo, os anos 90, tem que lembrar que, sei lá, tinha uma certa revolução, uma vontade de se afirmar punheteiro, assim, deixar a putaria... Deixar a putaria rolar solta, né? Eu lembro de ir na banca. Ah, não, com certeza. Não discordo. Cara, a banca era tomada por revista de putaria nos anos 90. Pô, cara, se você pensar assim que a gente tá. O Mamonas, ele tá no mesmo contexto que caras como Ari Toledo e Costinha eram best-sellers. E iam 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, em programas de auditório, soltar aquele monte de piada, assim. Assim, que assim, não dá nem pra dizer que é controverso, homofóbica, que tá no outro nível, sabe? É tipo, assim, é um nível assim, faz o tiozão de churrasco, assim, eu lembro de umas piadas do Dario Toledo que o tiozão do churrasco para o churrasco e fala, pô, meu irmão, que isso, cara? Pô, pegou pesado. Pega leve aí, cara. Pega então, leve. Então assim, eu acho que certas coisas ditas com senso de humor estavam rolando. Mamonas Assassinas, acho que entra nesse pacote aí do Ari Toledo, de que, assim, um monte de putaria dita de uma forma muito divertida e saudável tava rolando, assim, naquela época. Tanto que eu lembro que na época do Mamonas eu perguntei pra minha mãe, mãe, o que que é suruba? Eu ia falar isso, eu também perguntei. Sim, né, cara, eu, assim, a gente tá falando, tá claro, do sexo promíscuo, né, mas acho que não só de sexo promíscuo... a TV brasileira dos anos 90 se alimentava. Existiam os programas pra formar casais, né? Pra lembrar que a monogamia ainda existia. Então, programas tipo Xaveco, ou mesmo antes, né? O programa do Silvio Santos, pelo amor de Deus, como é que era o nome? Se rolar, rolou. O que tinha o termômetro? Tá ficando Indome. Quente a sala? Não, aí vai aumentando. Não. Tinha um programa chamado Se Rolar, Rolou. Tinha, mas antes de tudo, o primeiro é o Em Nome do Amor. Em Nome, né? Do Amor, é isso que eu tô pensando. Isso. Em Nome do Amor. Que era aquele monte de gente simples, né? Porque era o SBT, então não era o padrão Globo. Né? É aquele monte de pessoas trabalhadoras ali, indo de roupa de igreja, sentar ali no banco do Silvio Santos. Não, cara, e o bagulho parecia, assim, primeira etapa de processo seletivo do treininho da Unilever, assim. Uma etapa eliminatória com perguntas diretas. E aí, tipo, já disse. Eu lembro que um dos programas, o formato era o seguinte: era tipo, 50 caras pra uma mina e depois 50 minas pra um cara. Aí as primeiras etapas eram, tipo, pra eliminar de batelada, assim, tipo, sai 20, 30 caras. É... Aí depois ia pra umas provas mais específicas, de ir lá conversar com a pessoa lá que tá sendo cobiçada e tal. Mas o bagulho, assim, era processo seletivo de trainee, meu, bem coisa de paulistano. Era foda. E ele tinha mais ou menos uma... Ele parecia aquele programa Tentação, né? Tipo, por que o Em Nome do Amor podia chamar Tentação, né? Não sei, mas... mas assim... Porque às vezes a pessoa tentação... que tá ali não é tão delícia assim, não, cara. Sim. Mas o... Cara, esses programas... Eu acho que os programas pra formar casal era, tipo, eles eram totalmente brega, assim, porque, tipo, eles tinham toda aquela visão do amor tiozão, assim, né? Então, tipo, tocava Holy Glasses no programa, daí eles dançavam, assim, tipo... era só pra lembrar que entre toda aquela putaria ali que tinha de tarde, tipo, quando as coisas ficavam mais à noite, as coisas davam uma baixada, né? Tipo, calma, gente. Monogamia existe, casamento existe ainda. Vamos manter aqui essa vibe aí monogâmica. Mas aí, depois disso, veio as versões, vamos dizer assim, 2.0, as versões modernas desse programa, né? O Xaveco é o que eu mais lembro, assim, né? Com o Celso Portioli, tipo... Já era uma galera mais nova, era tipo, tocava um dance music pra molecada... se entrosar e tal, mas vocês lembram de outros programas, tipo, desse rolou, eu não lembro, cara, nem cheguei a ver. Eu lembro de um programa, acho que a Xuxa teve um programa de Xaveco, porque eu lembro que o Fly, ele tinha pequenos blocos onde ele dava dicas de como chegar em mulher, que é maravilhoso, assim, porque assim, é ridículo na ideia, no conceito todo, mas o Fly, ele é muito educado, assim, ele é muito gentleman, porque ele vai falando, não, você tem que chegar assim, vai dançando perto dela, não dá pra explicar toda a linguagem corporal, que o corpo do Fly fala, eu não posso, não cabe nas minhas palavras todo o vocabulário do corpo do Fly, mas era, eu vou ver se eu disponibilizo esse link pra galera ver o Fly vídeo, ensinando, né? A chegar em mulher embalada. Sim, ele dançando em volta da, tipo, acho que era a Dani Bananinha ou alguém assim. Ah, Dani tipo... Bananinha, é uma dessas Dani Bananinha, Juju, bonitinha. É, tipo, ele dançando sem encostar nela. Ele falou, não pode encostar, ó, não encosta. Tipo, né, tipo, ele dando todo... É, lá já ensinava o consenso, né, nos anos 90 aí, anos 2000. Queria trazer o consenso de volta pra TV, né? Bringing consenso back. Bringing consenso back. Ai, caralho. É foda, não tem como a gente falar de toda essa época sem esbarrar, sei lá, sem soar totalmente errado, né, cara? Escroto. Não tem como, tipo, não tem como. Tipo, mano, se você pegar um apanhado dessas memórias todas, né, colocar aquilo lado a lado, assim, tipo, não tem como dizer que aquilo era tranquilo, assim, tipo... Tanto no, sei lá, pros padrões aceitáveis, né? Por isso que eu falo que era uma espécie de quebra, tipo, era revolução no sentido de querer se rebelar mesmo, tipo, ah, vamos levar a putaria e tal, e tudo isso pra TV e... Tá na hora do Brasil aceitar isso, tá ligado? Tá na hora da gente explorar nossa sexualidade. Acho que foi o último momento que a gente viu aí o Brasil profundo na TV também, né? Sim. De Volta Pra Minha Casa, do Gugu, gente, sei lá, gente fazendo coisas bizarras, fake shows do Ratinho, do cara lá de Pindamonha com a Sobra do Sul. Perfeitamente, eu acho que agora vem um cara aí que foi um certo... Cara, você pode odiar ele, pode ter tudo contra ele, como pessoa, mas assim, o cara foi um divisor de águas dos anos 90 com o programa dele, porque ele englobava todo o pensamento... de que assim, o que era a TV Povão, né? Vamos levar o Povão pra TV. É, o Carlos Massa aí. Carlos Massa, o Ratinho. Quais são as lembranças que tem dessas atrocidades aí que ele mostrava? O Ratinho, cara, ele é meio discípulo da... Ele é de Curitiba, né? Não por acaso, né? Um lugar que tá muito em destaque esses últimos anos. A República. Paraná, a Rússia brasileira, né? A República de Curitiba aí, né, cara? Paraíso do reacionarismo. E ele é discípulo de ninguém menos que o Alborguete, né? Ele foi o tutor dele na rádio. Uhum. Foi o cara que trouxe esse telejornalismo de bater porrete, xingar e mandar matar marginal. E o Ratinho pegou essa mítica pra ele e levou pra TV aberta. Só que o Ratinho, o que ficou assim na minha memória é o aspecto freak show do Ratinho. Eu lembro de vários casos, mas, meu irmão, um caso assim que me doeu, sacou? Doeu. Foi uma vez que ele falou: eu vou mostrar uma coisa horrível! Hoje tem café no bule, não sei o quê, vai resolver uma coisa monstruosa hoje. E ficou alimentando isso o programa todo. Eu com 10 anos de idade, com o cu trincado, é claro. Puta merda, o que vem por aí? Não, hoje é horrível. Aí ele trouxe um maluco num pano de veludo preto, assim. Uma coisa meio Homem-Elefante, sabe? O filme do Homem-Elefante. David Lynch, sim. É, foi um rolê assim. Trouxe o cara num pano de veludo preto, que não dava pra ver o cara. Agora vocês vão ver. Tirem as crianças da sala. Aí puxou. E coitado, o maluco era um cara gordo que tinha teta grande. Ginecomastia, né? Exatamente. Olha só o problema desse cara, ele tem tetas. Exatamente. É porque eram tetas grandes e caídas. Era um moleque de cabelo comprido, assim, um visu meio metal, assim. O cara devia ter, sei lá, seus 19, 20 anos, assim, sabe? Caralho. Por que o cara tá se humilhando assim? Por quanto que o cara tá se humilhando assim? Falei, cara, eu lembro que não, eu ri, assim, deu aquele alívio, sabe? Deu aquele alívio, ah, nossa. Eu tava imaginando, sei lá, tipo, o cara com saco gigante, né? Tipo, batendo no chão. E teve o caso do saco gigante no Ratinho. Um caso do Ratinho que eu lembro até hoje que marcou foi o caso do homem grávido, né? Maravilhoso, isso foi uma saga que durou vários programas, assim. Durou, sei lá, muito mais tempo que 9 meses, inclusive. Sim, caralho. Sim, tanto que o cara falava que tava grávido o tops, o máximo foi 13 meses. Uhum. Aí eu lembro, assim que ele falou, o Ratinho soltou de fundo, assim, tá grávido de um jumento, né, caralho? E eu lembro que cada programa aparecia uma pessoa diferente pra tentar resolver o problema dele. Então teve um que falou assim, não, isso aí não tá grávido, ele tá com tênia. Aí o maluco... Ele pegava uma bacia com leite, fervia o leite, ficava, agora você fica com a boca aberta pra pro verme sentir o cheiro do leite que ele vai sair pela sua boca. Credo, meu irmão. Pô, cara, só que não saía nada. O alien, né? Essa saltada da barriga. Caralho, era muito escatológico, cara. E assim, total. o que me fez passar essa história, que todo mundo deve estar ouvindo, falando, pô, mas vocês caíram nessa, não tinha Google na época? Não. E assim, eu tinha o quê? 10, 11 anos de idade, e a minha referência era uma novela das antigas da Globo, que era aquela Renascer, né? Que Sim. tinha uma personagem que era a Buba, vocês lembram disso? Que era uma hermafrodita. Nossa, lembro. Que aí no fim, que ela era a esposa do Marcos Palmeira, que no final ela engravida do Marcos Palmeira, mesmo sendo hermafrodita. Aí na minha mente pura e juvenil, de um menino não estudado, eu imaginei que às vezes esse cara era um hermafrodita, assim, falei, ah. Vai que é, né? Vamos acompanhar essa saga com vigor aí. Vamos ter todos esses capítulos aí. O Ratinho me enganando 5 horas desse cara esquisito aí, bizarro aí. E teve a história do Homem Vagalume. É, então, essa aí foi foda. Essa aí foi, tipo, a que eu, assim, me assombrou durante dias e dias. Eu acho que ele pegava, às vezes, alguns atores e fazia... Reconstituição, né? E assim, reconstituição. Tipo assim, pegava o Russo, o Azeitone e o Caroço, né? Tipo, atores não, pegava o elenco dele ali de apoio de palhaçada. O coadjuvante dele, né? Uhum. Aí ele pegava esses caras e tal, e ele pra contar uma história de um cara que basicamente ele tinha ido pra uma festa, né? Uma festa fantasia. E ele foi fantasiado de vagalume, né? Daí, tipo, a ideia dele foi o seguinte, que ele ia colocar uma lanterna, né, amarrada na altura ali da bunda dele, né? Ia tranquilamente curtir a festa e tal. E aí ele tomava umas, dançava, o tempo passava. E em algum momento, em determinado momento da festa, ele se esquecia que ele tava com uma lanterna na bunda e sentava, né? E acabou assentando em cima da lanterna e se empalando aí com a própria fantasia. Eu lembro assim, que teve exames assim, né? Teve aquele raio-x, assim, troco. Tinha, o raio-x. Não é uma mentira, né? Eu nunca entendi isso, foi uma ironia, assim, de uma reconstituição da versão que ele deu, né? É. Ou eles só tiveram acesso ao raio-x e inventaram uma história em cima. Exato. Mas uma que eles não inventaram foi a do cara que tentou se satisfazer com a roda. Que essa ficou assim... Essa eu não lembro, mano. É alguma aí, algum rincão do Brasil profundo aí. Camarada mecânico. De noite, né? Fim de expediente. Por que não? Eu vou me satisfazer com um furo da roda. Caralho. Só que o pênis do cara ficou preso, né? De uma forma que... A ereção do cara virou meio que um priapismo, assim, né? Tipo, já tava começando a... Não queria, não ia soltar de jeito nenhum. E muito provavelmente ia necrosar o instrumento do amigo. Nossa, só que assim, pra piorar a situação do cara, a TV local foi lá ver o cara. Criançada foi zoar. Porque o Brasil é isso, né? O privado é público aqui, meu irmão. Aí todo mundo zoou. O privado é público. E foi 5 horas pros caras arrumar um instrumento que pudesse serrar a roda sem danificar o negócio do cara. Mas ele acabou bem, e é isso que importa. Gerou uma bela história aí pro Brasil, pra gente estar trazendo pra esse podcast, né? Meu filho, deixa eu te contar a história que eu prendi meu pau na roda, né? Ele contando pros filhos dele. Caralho. Cara, olha. É pra citar mais um do Ratinho e não mais, também tem vocês chegaram a acompanhar o documentário Varginha? Não. Foi uma reportagem, assim, digamos, pseudo investigativa que o Ratinho fez sobre o caso de Varginha. Só que o Ratinho, sabemos que o Ratinho é Ratinho, então não pode ser só o depoimento da galera, tem que ser as histórias do povo. Então teve, acho que foi nesse documentário que nasceu a lenda, que a gente inclusive comentou no primeiro episódio, de que levaram pra Unicamp, no laboratório secreto subterrâneo. Teve um militar que tocou ET de Varginha e o cara perdeu todo... Teve uma alopécia, né? Perdeu todo o pelo do corpo. Morreu e diz com sintomas de radiação. Um lance meio Chernobyl, assim, sabe? Aquele sintoma de exposição a raios alfa, beta e gama. É, pois é. Resumindo, se fudeu, né? E teve vários outros casos do povo, assim, tipo... Um monte de bola de pelo que... Sei lá, cabra, cospe lá, que eles falaram, não, são os ovos do ET de Varginha. E o Ratinho, inclusive, eu com 10 anos de idade, meu Deus! Só que aí o cara foi lá, chamaram a porra de um veterinário, e o cara cerrou os ovos, falou, não, gente, é bola de pelo de animal de fazenda, não é ovo de ET de Varginha, não. Esse era Ratinho. Né? Então, tarde da noite, o juvenil, né, nós pequenos jovens, sabíamos que na Band existia o Cine Privê, né? Uhum. Contem aí as peripécias de vocês fugindo, se escondendo pra tentar assistir. Mas, assim, só pra parafrasear o Chorão, a gente, a Bandeirantes, ela tinha o Dias de Glória e Dias de Luta. Sim. Na terça-feira tinha a sessão Kickbox, que é só filme trash de luta, né? Aqueles filmes que o Van Damme, tipo, o elenco de apoio do Van Damme, coitado, o Van Damme ainda tá na série Domingo Maior, né? A sessão Kickbox era o elenco de apoio, era o cara do Tela Class, do MC Renato ali. Tretas de Hong Kong, né? Quando o dublê atua, né? É aquele cara do Taibo que fez o Garras de Baitola, ou... Esqueci o nome dele. O Edson. É o Ripelé do o Edson. Ele tem Edson, vários filmes. Tinha vários filmes da sessão Kickbox que ele protagonizava junto com aquele elenco daquele negócio. E sexta-feira tinha. Primeiro na sexta tinha Sexta Sex. E depois, no sábado, começou o Cine Privê, né? Cine Privé era adrenalina no talo, né? Uma mão no negócio e outra mão no controle. Eu ainda não tive essa, ainda não tinha essa maturidade anatômica ainda. Eu só apreciava, né? Algo acontecia em mim, mas eu não sabia o que era. Não sei o que é, mas é tão gostoso. O calor no coração, né? E os sentimentos confusos, né? Ah, mas eu lembro que o negócio era tipo um espião, tá ligado? Você não podia ser pego em hipótese alguma, e se você fosse pego, você tinha que saber disfarçar muito bem. Então, eu lembro que eu colocava... Tem aquele botão no controle pra você voltar pro canal anterior, né? E eu sempre deixava no Cartoon e na Band. E aí, cara... Não era nem Cartoon, né? Porque eu morava num lugar que a NET... Era NET na época? Não, qual que era o nome? Multicanal. Multicanal. Que o Multicanal não chegava ainda. Então era só TV aberta. Então era tipo, sei lá, Globo e Band. E aí era só, tipo, ouvir um ruído, pá, muda de canal, tô de boa, não tô fazendo nada. Tá vendo o jogo. Tô vendo o jogo, mas, Rodrigo, você não gosta de futebol. Agora eu gosto. Agora eu gosto. A grande luta era pra esperar minha irmã dormir no quarto, que a gente dividia quarto, pra eu conseguir ter 10 segundos de peitinhos. É, exatamente. Quem tinha TV no quarto tinha a possibilibilidade, né, de arriscar, né? Arriscar vamos dizer assim, deixar a TV no mudo, né? Ou deixar só um pauzinho ali do volume ali, né? Tipo, e assim, você não perdia nada, né? Porque era só aquela teclado moendo ali. Não, isso, só pra constar que mesmo no mudo tinha um pauzinho também. Desculpa. Não perdeu o time, mas assim, anos 90, né, cara? Ari Toledo aí sempre fazendo escola. Cara, o CinePrev era basicamente isso. Era tipo soft porn que a gente podia ter acesso na TV aberta, né? O famoso fode umbigo, né? É, mas o famoso fode umbigo, muito bem colocado. Tinha uma saga dentro do CinePrev que era muito esperada por mim e pelos meus coleguinhas, que era Emanuele. Começou no segundo. Eu acho que eu já peguei na parte que virou farofa, porque o primeiro Emanuele que eu vi, ela é sequestrada por alienígenas. Emanuele é a rainha da galáxia. E os alienígenas fazem, tipo, colocam um aparelho na cabeça dela, tipo uma pipoqueira, pra descobrir aquele negócio que o professor Xavier usa, sabe, pra comunicar com todo mundo. Aí colocam na cabeça dela pra descobrir o que é o amor. Aí, olha que sacada boa pra não fazer, pra fazer um filme de... sem fazer um filme, né? E ela vai relembrando cenas dos outros filmes. Então eles reciclaram vários filmes da Emanuele nesse filme. Não, mas o Rainha da Galáxia era um elenco diferente, tanto que a atriz era outra. Acho que era uma americana, inclusive. Ah! Oh, então não era... É, teve reboot, cara. Tá pensando o quê? Eles não reciclavam cena. Eram cenas novas, com atrizes, atores novos, assim. Mas o primeiro, lá da primeira geração, inclusive, não faz muito tempo que a atriz de Emanuele faleceu. Faz uns 2-3 anos, eu acho. É grande perda aí. Minha timeline aqui era só rest in pieces aqui. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Caramba. Então, mas esse primeiro era tipo... Tinha algum lance de que Emanuele... não sei se ela era uma entidade, ou se uma entidade entrava nela e era uma entidade do sexo, assim. Só que como era soft, eles chamavam de amor. E aí era esse bagulho. Aí o segundo eram os alienígenas que queriam entender isso aí, que nem você falou, né? Tipo, o que é o amor, Emanuele? Ensina pra gente, bota aparelho, transa. Mas assim, foi uma verdadeira odisseia de filmes. Tipo, eu acho que uma vez o pessoal listou, assim, era tipo uns 7, 8 filmes. E eu achei que era inventado e não era, tipo, eram os títulos reais mesmo do filme. Alguém puxou da Wikipedia lá. E eu falei, caralho, é uma epopeia, né? Mas assim, um programa que eu me lembro muito, assim, de ter me escondido pra assistir, foi quando eu já tava na época da TV a cabo e tal, eu tinha instalado lá em casa. E aí eu descobri a maravilha de assistir Showtime. Porque, veja bem, eram tempos singelos. A gente se divertia vendo Showtime. Tipo, vendo Ciro Bottini, a alegria dele. grandioso. É uma figura. Bodini, eu acho que Bodini! É o cara que, digamos assim, ele leva toda a ética do capitalismo, ele carrega nas costas sozinho. Compre, compre, compre! Botini, viadinho Botini! O celular Botini! É, esse homem realmente é um cara que, assim, que até mesmo Marx veria ele e falaria: Botini, eu perdoo. É um cara divertido, né? Sim. Não, eu lembro que nessa época do Shoptime também tinha o Carlos Takeshi, que apresentava o um programa de informática. Nossa! E caso vocês não saibam, o Carlos Takeshi foi quem dublou o Jaspion. Que certo? Isso? Essa eu tava sério? Fora, meu irmão. Ele dublou o Jaspion e ele foi o piloto particular do Mezenga, numa das novelas da Globo. Ah, ele era ator, não. É verdade. É, ele era o marido traído da Cláudia Raia, aquela novela da Belíssima também, que eu lembro. Então, também tinha essas pernas da televisão. Você vê, o Shoptime era um celeiro de artistas e pessoas talentosas. Porque, olha, como a gente tava falando, o Shoptime a gente fez esse pequeno parênteses aí que ficou gigante. Mas o que me importava naquela maravilha daquele canal era o programa da Monique Evans. Porque, veja bem, Monique Evans estava lá apenas para fazer um programa onde ela apresentava filmes eróticos. Então, no Shoptime? O Shoptime vendia VHS erótica e a Monique Evans podia mostrar um trechinho. Cara, o capitalismo não conhece limites. Não, eu vi uma entrevista que o pessoal do programa, eles tinham ciência de que uma parte do público era infantil. Então eles cortavam já sabendo de que tinha molecada que assistia. Então pra evitar de dar merda, porque apesar de ser anos 90, né, processo é uma coisa que as pessoas têm medo. Então, era um programa de putaria. Acho que vendia até os apetrechos, não vendia, não? Ou era só fita? Vendia. Ela, tipo, apresentava vibradores. Tipo, o negócio ficava hardcore. Eu lembro até uma vez que ela trouxe uma cintaralha. Pô, eu vi uma cinta. Veja bem, jovem. A TV me mostrou uma cintaralha e com 11 anos. Não, todo o conceito de cintaralha que você teve que achar naquele seu apetrecho mental ali de jovem. Exatamente. Aonde que isso vai, né? Tipo, você ficava quebrando a cabeça pra saber como é que botava aquela armadura dura, risos. Não, e eu lembro que quando ela ia descrever os filmes, era engraçado que ela falava de um jeito bem, bem descontraído. Tipo assim, esse filme aqui tem de tudo. Tem homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, dois homens com mulher. Ela falava desse jeito e eu achava engraçadão. Ela ia lendo a contracapa do... Ela ia lendo a contracapa do VHS. Pô, e teve um dia que ela levou um VHS de bestialidade. Meu Deus! É meu sério, Deus, cara. Não tô zoando. Eu lembro disso. Eu lembro. Eu fiquei aterrorizado. Ali eu aprendi que existia filme de bestialidade. É. Só o conceito de bestialidade já é um conceito que deveria ter ficado pra trás nesse Brasil. Brasilzão, acho, né, cara? Acho que ficou. Teve uma lei agora. Nosso presidente já mencionou realizar bestialidades, né? Então, já... Sim. Sem querer sair muito do assunto, mas, quer dizer, abraçando esse gancho da bestialidade, uma amiga minha trabalhou na Brasileirinhas e ela disse que alguns aras do Brasil, principalmente de São Paulo, eles têm cavalos dedicados pra participar de filme pornô. Pô, cara, tem o lendário, né, da Mônica Matos, que ela até ganhou um Oscar do pornô por ter feito esse filme. É, e reza a lenda que ela pegou uma hepatite desse cavalo aí, viu? Pelo amor de Deus, né, gente? É. Pô, a que ponto a coisa chega. O que arrumar, né, cara? Pô. E ela falou que, tipo assim, ela falou na entrevista, acho que com o Jô Soares, que ela falou assim que, não, isso foi o meu too much, assim. Tá na hora de parar, né? É, chega, né? Pô, chega. Chega. Então, assim, ainda bem que fizeram leis aí, a bestialidade foi suprimida, mas existe... Assim, a gente espera que, assim, com o Brasil com armas voltando aí, com certas legalidades, a bestialidade acho que já tá na fila, né? Já tá, já tá querendo entrar ali de penetra num decreto. Só que como presidente tem um rabo preso com evangélicos, ele não vai dar muito descaradamente. Talvez no segundo mandato, tomara que não, né? É, mas vamos orar aí pelos nossos animais. mas, cara, acho que além disso, Acho que além disso a gente teve, pô, a MTV tinha o MTV Al Dente, que era basicamente um programa tipo, apresentado por modelos da Ford Models de lingerie. E nisso teve, cara, Luciana Gimenez foi, Gisele Bündchen, tipo, programas assim, icônicos, assim, tipo, elas novinhas, assim, ninguém nem fazia ideia direito quem era. E era tipo basicamente isso, era uma mulher de roupa sensual apresentando clipes onde pessoas estavam peladas. Era aquele clipe do Pet Shop Boys lá que eles pulam na piscina. We will never be boring. Os caras peladão pulando na piscina. É, eu cara, tem os... clipe da Madonna, eu acho. É, devia ter um. Eu lembro do clipe do. Eu lembro daquele clipe do Titãs, assim, do. Que tinha peitinhos também, com a Bárbara Paz e uma atriz que era dessas de escolinha. Era caipirinha dessas escolinhas do barulho aí. Tipo, era pela quando... Era um uma regravação, né? Um cover. Um cover de Pelados em Santos, cara. Totalmente oportunista. Claro. Titã. Eu não esperava isso. Esperava isso de muita gente. Do traje. O bagulho do Titãs foi foda, né? Foi foda, foi pesado. Não foi um Gustavo de hoje reclama. O Gustavo de 13 anos batia a palma, mas... Adorava. Será que era só palma mesmo? Mas é engraçado isso de... Esse negócio de o que o Wii falou antes de... Como o desenho passava no radar da galera, né? Com quantos absurdos, né? Inclusive rentais, né? Desenhos pornográficos passaram na TV aberta, assim... Em horário... Nobre ou pelo menos semi-nobre, né? Verdade. Já aconteceu. O mais lendário aí é a lenda do demônio. Acho que marcou aí uma geração que viu na Band, com ou sem querer, né? Sim. E eu acho assim que foi uma coisa também do... Nem tanto pelo pornô que marcou, mas pelo gore, né? Assim, que foi acho que o primeiro contato, que não foi um contato saudável, não... Você ter contato por sexo por hentai não é um contato saudável, né? Não, tanto que quando eu vi essa porra a primeira vez, eu fiquei confuso. Eu não sabia se ficava ereto ou flácido. Porque eu falava, meu Deus, não, mas isso é horrível. Ah, mas não. E aí eu nunca mais tive contato com esse tipo de material. De que, gente, quem faz esses desenhos não é gente saudável, né? Gente que tem amigos, que sai na rua, que tem uma vida sexual ativa e saudável. Quem faz um tentáculo... Stripando a mulher de dentro pra fora não é uma pessoa que você queira na sua cara, uma amizade, né? É a pessoa que vota 17, né, caralho? Pô, cara, eu acho que talvez até é o incel dos anos 90 ali. É. Pô, eu lembro que o que me chocou mesmo, assim, nem foi a lenda do demônio, mas o Ricardo vai lembrar dessa do Genocyber, cara. Ai, meu Deus, esse desenho. Esse desenho, acho que ele foi adquirido num pacote, né, de desenhos adultos, que são OVAs, né, que era animações tipo, de feitos direto pra vídeo, que a Manchete comprou aquilo lá num pacote só, passou como US Mangá, só que não tinha um critério muito claro, né, de diferença de uma animação pra outra, então você tinha uma animação ali, que é uma adaptação do Fatal Fury, uma coisa ali, beleza. É. Você tinha ali uma soft pornizinhos legais ali. E você tinha o Genocyber! Era a coisa mais gore do mundo. Cara, tipo assim, era um desenho que... Anime mais death metal possível. Né, não, cara. É uma coisa assim, que perturbadora, assim. Cara, se alguém desse um espirro no desenho, saía a tribo pelo nariz. De tão gore que era a coisa. É um negócio muito gore mesmo, assim, de... Não ter, de 10 em 10 segundos ter uma cabeça explodindo de um jeito desagradável, o olho saltando da cara, coisas sendo partidas pela metade. Não tem nenhuma história aquela porra, velho. Tem uma historinha ali, lero-lero, que é uma desculpa pra um monte de atrocidade. Sim. Mas assim, tem uma cena que eu acho que eu até vou tentar achar, e nem que eu tenha que baixar todo o Genocyber só pra pegar o gif dessa porra, que é a cena mais linda e horrível, assim, do anime, que é um... Esse Genocyber que é um monstro lá, que é o... seria o herói, né, do desenho, mas é um monstro cabuloso. Ele rasga o ciborgue, um outro ciborgue, na visão em primeira pessoa, né? Aí vai quebrando em tripa e cabo elétrico e duto de alimentação, que é uma cena... É os 10 segundos mais lindos da animação gore que existe. Agora, Gustavo, fala que horas que passou isso na TV. Porra, meu irmão, passou 7 horas da noite. 7 horas da noite. 7 horas da noite. E assim, e não foi uma coisa do tipo, a Manchete fez porque quis, não. A Manchete teve que passar por uma censura prévia e passou pela censura no Genocyber, cara. E tipo assim, quem estava na censura na época? Os caras assistiram 5 minutos só do desenho, foda-se, é desenho. Deixa eu... ou provavelmente era o cara da bestialidade ali que fazia a classificação indicativa e falou, perto da bestialidade você é classificação 13 anos. Que, tá não, tranquilo. Pode passar 7 horas. Pode passar. Mas a verdade é que depois eu fiquei sabendo que, obviamente, em algum momento isso chamou a atenção do Ministério Público e a Bandeirantes foi ameaçada de tomar uma ação do Ministério Público, onde eles iam ter que pagar uma multa enorme. Cara, uma coisa engraçada é que eu vou te falar que passaram uma reprise de Genocyber, então, tipo assim... Não é um erro tão grande que você não possa fazer ele duas vezes, né? Exatamente. Mas aí acho que em algum momento eles cederam, porque era muito grande. E é importante falar que a reprise foi sábado de manhã. Porque não há limite. É, limite é coisa de município, cara. Caraca, exatamente. E como... Bom, fala aí, Gustavo. Não, eu só lamentando o trauma que essa porra me deu. A gente tá rindo, Deus. Né? Tá rindo, mas Rindo de nervoso. Eu vou dormir em posição fetal, certeza. Eu não queria ter lembrado dessa bosta. Você assistiu esse desenho? Eu vi um pouco, assim, tipo... De curiosidade, é porque eu lembro que uma vez ele chegou a passar no Cine Privé. Uhum. E aí eu fui pego de surpresa, que eu falei, oba, vou ver peitinhos. Eu falei, meu Deus, pintos e tentáculos, não. Você viu peitinhos sendo decepados, né? É, nossa, foi horrível, cara. Foi horrível, eu não tava preparado pra aquilo, não. Mas eu vi até o final. Exatamente, então... Com essas memórias, essas saudosas memórias aí, convoco vocês, nossos marginais quânticos, a dar o seu parecer final e como vocês fizeram pra se manter vivo aí até o ano de 2019. Como vocês sobreviveram aos anos 90? Eu sobrevivi aos anos 90 porque assim como ser exposto a uma doença deixa a gente imune, ser exposto a esse tipo de material deixa a gente mais resistente a alguns tipos de conteúdo, né? Então, depois de ter visto tanto peito, tanto pênis de anime que explode, depois de ver tanta merda, a gente tá acostumado a passar pelas coisas hoje em dia e falar, mais do mesmo, tá de boa. Deixou a gente resistente. Na verdade, acho que é o oposto, me deixou mais sensível, só que o cérebro aprendeu a desligar, tá ligado? Então o bagulho passa e fala, foda-se. Mas eu não vi. Anos 90 foi maravilhoso e horrível ao mesmo tempo, né? Purgatório da beleza do caos aí. Eu fico pensando comigo que, assim, hoje eu vejo a babuzeira que essas escolas sem partido, esses negócios de perseguição de ideologia de gênero. Pensa, sabe, quem é exposto a Genocyber, o que é livrinho de ideologia de gênero, cara? Pelo amor de Deus, o que é escola sem partido? Quem foi exposto à bestialidade no Shoptime? E assim... Fez de nós pessoas piores, assim? Fez a gente o tiozão do Brasil profundo? Não, a gente ficou consciente justamente porque construiu o nosso senso crítico com base nas coisas horríveis que a gente viu, assim. Eu sou plenamente favorável à terapia de choque, assim, de você ver... Coisas que a gente vivenciou, né? Que esqueci de mencionar o fato de que o primeiro peitinho que eu vi na televisão foi do lado da minha avó. Sim, então, de... Exatamente. É, tipo, a sexualidade acabando sendo partilhada de forma sem querer, né? Sem a pessoa querer. E assim, eu tô devendo muitos anos de terapia aí, mas assim, sempre sorrindo e sempre bola pra frente. Com alegria de viver, né? Com alegria de viver, alegria nas pernas. Com alegria nas pernas, exatamente. Eu acho que de alguma forma Talvez da parte sexual eu não consiga. Foi uma escola difícil de se desvencilhar. Mas ao mesmo tempo. Como toda. Sempre tem aquela. A gente sempre guarda as memórias boas, até das coisas ruins, né? Então. Eu tenho lembranças divertidas de uma época. De uma época onde, tipo, não tinha. O puritanismo parecia que era totalmente. Sei lá, inexistente, né? Pelo menos na minha época. Tipo, dá uma de velho, né? Na minha época, tipo, pô, você devia ser roqueiro, falar umas besteiras e tal. E ser totalmente contra o puritanismo, né? Agora parece que é o contrário, né? Você precisa ser puritanista e, tipo, né? E se policiar pra falar as coisas. Assim, uma viagem que eu tenho é que eu acho que a gente tinha... A televisão, ela dava uma ilusão de freio moral, né? E você tinha lá os gatekeeper, né? O editor, o cara do programa. E você vê que não tinha freio moral porra nenhuma, tudo que a gente mostrou hoje, né? Moral tinha o cacete, mas assim, tinha a ideia ainda de que a gente filtrava o que era moralmente correto e não, né? A internet dá essa ilusão de ser sem freio, né? Eu acho que às vezes que a gente puritanismo, que a gente às vezes a gente vê puritanismo até de galera de progressista, né? Às vezes eles sentem que eles têm que ser o cagar-regra, né? O gatekeeper de dizer o que é certo e o que não é certo nesse mar de loucura aí que é a internet. Só que assim, é muito difícil dizer até que ponto você é um gatekeeper correto ou você é um cagarrega do caralho, né? Exatamente. O que falta é justamente esse filtro, né? O meio termo. Mas a verdade é, os marginais surfaram os anos 90, né? Nós surfamos os anos 90 e agora nós dizemos tchau. Né? Está na hora da gente voltar para 2019. De volta para o passado. De volta para o passado, de volta para a Idade Média. E fica aí o nosso recado. Siga os Marginais Quânticos nas redes sociais. Facebook.com, vai lá, @marginaisquânticos, tudo junto. Estamos no Spotify também. O nosso Medium, que tem artigos sensacionais aí que a gente tá montando com todas as referências do episódio, GIFs, vídeos, se vocês quiserem ficar perturbados assim como nós. A seleção desse episódio vai ser pesada. Ser hardcore dá pesada, meu amigo, se prepara. Parece ruim, mas é bom. Exatamente. E no Spotify também, Marginais Quânticos. E em breve mais redes sociais aí, vamos tentar jogar no YouTube, vamos ver o que acontece se a gente não tomar nenhum strike no YouTube também. Certo? Isso aí. Então valeu, meus queridos, um abraço e tchau.